Sei que Deus me abençoa, por isso uso e soa bem. Os beats aqui ecoam, meu serviço é só pra quem não tá no rap à toa, a cultura vai além. O rap salvou uma pá, quem concorda diz amém. Eu também fui salvo, deixei de ser só um alvo. Eu apertei o play assim, evitei deixar o meu pai calvo. Então não se preocupa, eu sei bem aonde eu cavo. Mas sei que nessa luta deixei vários nego bravo. Eu nunca tive nada, mas nunca te vi em nada. Sou muito dedicado, então mereço essas paradas. No corre não esqueci, vários que já deu risada. Posso não ver nada de longe, mas você tá longe, me vê seu nada. Faço isso pro bem, pelo sorriso das crianças. Eu faço isso também pra quem já perdeu a esperança. Quem luta sempre alcança, aproveita o som que eu uso e lança. Porque quando eu morrer, deixo minhas rimas de herança. Vai! Talvez eu já tivesse me entregado, quem sabe internado. Fosse o Noia drogado, tava preso, seria um finado. Ou então deputado, juiz do senado. Desses ladrão que rouba e sai ileso. O rap me salvou de ouvir ordem de otário. Mesquinho salafrário, que ganha o máximo do mês e paga o mínimo salário. Eu tô ligado, classista, racista, reacionário e burguês aqui pra vocês. Sinceramente, o rap salvou o titio, viu? Eu vou batendo de frente. Eu era adolescente e já era pai. O rap me fez presente onde muita gente não vai. Me salvou de tanto mimimi, de ideinha. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Eu não penso só no agito da massa, calma. Ei filho, eu prefiro o levante da alma. Muitos teriam morrido se o rap não fosse salvo. Quantos tinham esquecido de salvar o povo do alvo? Muitos que hoje tem na mão o controle do baile seriam só office boys se eu não fizesse freestyle. Vai!